uma decente. No solo 58, ao livrar a esquerda na próxima, taxi via Alfa Índia para o portão 03. Esquerda, Alfa Índia 03, vai começar. O Toro 209 ou 897? Pode chamar. Pode seguir na minha escuta mesmo até o portão 3, ok? Via Índia até o portão 3. Na saída o senhor chama o solo 7219. Ok, tamo aí. 9085, desça para 2000 pés, estou tímido no 020, informe no curso localizador, pista 28. Na 3153, após desvios, voe na proa do Serra Vida 363, o da 3153. Após desvio, Serra Vida 363. Da Índia, atualização 360 para Brasil. Flob 5808, bom dia. A partir de agora, chame o solo em 121 decimal 9 para cópia, ok? Obrigado, 219. Salvador, bom dia, Web 5808, com a informação Índia, autorização 360, Brasília. Objeto 5808, pronto, cópia. Afirmativo. Objeto 5808 para Brasília, autorizado nível 360, decola da pista 28, primeira curva à esquerda, na saída Arbor, transição Elefa, aerovia Upper Luna 7. Controle de Salvador, 120.8, torre 118.95, aciona 5467, o objeto 5808. Autorizado 360 Brasília, decolando da 28 com curva à esquerda, árvore leva a saída, depois eu tenho o 17, aerovia 208 é o controle, 1895 a torre, 467, transponder 5808. Objeto 5808 correto, chame pronto para pushback. Gente, 5808. Chegada aqui. Total 9990, perdeu o contato, Monsanto. Gente, 9990. 2, então mandou, bom dia, tá 3171, próximo, ponto de espera, 28. Tá 3171, novamente, bom dia, tá autorizado a linha Arida e Colada 28, vento de 190 graus com 15 nós. Arida e Colada 3171. Salvador 5808, pushback, acionamento, tá no gate 8. Objeto 5808, autorizado, chama para o táxi. Chama táxi, o 5808. Pronto, copia. Pronto, corrida 6069. 6069, então aguarde copo. Não, erro meu, 4069. Gente, azul 4069 para Campinas, autorizado nível 360, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após prossegue conforme rota do plano, decola da pista 28 com primeira curva à direita, na saída Dael, Leda, Bridge, controle Salvador 120.8, torre 98.95, aciona 5473, azul 4069. Azul 4069, 360, Bravo Hotel Zulu. Saída Jael, Leda, torre 120, torre 11, transponder 553, azul 4069. Azul 4069, somente confirmando a curva após a colagem da 28 à esquerda, na saída da El. Ok, curva à esquerda após a decolagem da 28, azul 4069. Azul 4069, chame pronto para pushback acionamento. 406. Colado. Então, 3171 no contato radar, saída da El, sobre manter nível de voo 340. 340 da El, tá, 3171. Tatiana, 3153, desça para 2500 pés, ajusta no 020. 3153, 2500 pés, no 020. Gol no 804, pronto para cópia. Escuta, gol no 804. Gol no 804 para o Galeão, autorizado nível 360 via Upper Luna 0 até SMAP. Faz direto Luxo, direto Barbacena. Decolagem da pista 28 com primeira curva à esquerda. Saída da El, Leda, faz Leda Bridge. Controle Salvador, 1208, torre 118, decimal 95. Aciona 5475, gol 1804. Ok, estou autorizado 360 para o Galeão. Se fala da 28 com o esquerdo, ela da Leda. Segue de Upper Zulu 10, SMAP. Aliás, é da Leda Bridge. Upper Zulu 10, SMAP. 1208, controle 5475, transporte é gol 804. Gol 804, chame pronto para... 804. Salvador 5808, para o TAC, está com 8:30 a bordo, 5 horas de alterna com o Fitch. Objeto 5808, táxi livre via... Alfa, Juliette e Alfa, no ponto de espera da pista 28. Chame a torre em 118, decimal 95, ajuste 1020. Bom dia. Autorizado via Juliette e Alfa, no ponto de espera da 28, 1895 e 5808. Paulo, gol 9085. Gol 9085, prossegue em frente, ingressando via Aquilo. Táxi será via pátio 3 e após chame para ingresso no pátio 1, gol 9805. Então, de Aquilo, ingresso no pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1, gol 9805. Parada vai ser mesmo no pátio 3, a posição 7 do pátio 3, o 9085. Posição 7 do pátio 3, gol 9085. Não consigo, isso é uma pessoa entrada daquilo, né? É, tem pessoal de engraçar via Juliette com você. Afirmativo, só um minuto. Webjet 5808, considere instrução anterior de táxi, vai ingressar táxi via Pátio 3 e após Quilo e Alfa até o ponto de espera da 28. Afirmativo, via Pátio 3, Quilo e Alfa. 28. 85 vai dar passagem ao Boeing da Webjet no táxi e após ingresso via Juliette para o pátio 3. Posição 7 do pátio 3. Dá passagem ao Boeing da Webjet após ingresso via Juliette para posição 7 do pátio 3. Boa noite. Say again, please. Listen to 4,000 feet. Vitor 363, o TAN 3153. Complete a aproximação, chame agora a torre 11895, bom pouso, TAN 3253. 1895, obrigado. Cruzando 060, total 9990. 9-0, desça para 2.000 pés, estou altímetro no 020, informe no curso localizador, pista 28. Para 2020, reportará no curso total 9-0. De 500 a 600 pés. Gente, tá 3-1, acho que 3. TAM 31171, no chame centro Recife, 1251, alterna 133-25. 1251-3325, TAM 31171, bom dia. Na posição pro posição 7. Confirmando 804 para o pushback. 085, está confirmado a posição de funcionamento. Afirmativo, consta aqui pra gente a posição 7. Confirmando, posição foi modificada agora. Posição 5 do pátio 3. Informo pista 28 molhada, escorregadia, reporta visual. R3153. Tá 3153, avistou. Tráfego avistado, livre pouso, pista 28, vento 200 graus com 15 nós, tá 3153. Livre pouso, 3153. Approach American 980. American 980, go ahead. Can you say the visibility at the airfield, the visibility please? American 980, stand by. Total 9910 no curso do localizador, aguardando o glide. Total 9910, sim. Chama o solo 121, decimal 9. Esquerda 1219. Não reportar, a pista não está escorregadia não, senhor. 1000 meters. And sailing 600. Obrigado, obrigado, American 92. Webjet 5808 autorizado a alinhar e decolar da pista 28, vento 200 graus com 16 nós. Alinha e decola 5808. Departure runway 28, after takeoff, left turn to dial departure, Leda and Bridge, after Leda Bridge. Salvador departure 120.8, tower 118.95. Squawk 5476, Ocean Air 6211. Clear to destination, flight level 360, Pazoo 10, departing from runway 28 with a left turn. SIV will be dial transition lead after lead abreed, 1208 and tower 1895, squawking 5476, callback 1 ready. Squawk code, report red for pushing 5. Affirm 5476. Tá 3153, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette para 06, táxi via 3203. Início. Informo chuva leve sobre o campo, pista 28 molhada, reporta visual. A gente reportará total 9910. Web 5808 decola os 21, controle agora 1208, tem um bom voo. 208, obrigado. Autorizado, azul 4069, transição para táxi. Tem que realizar o pushback ingressando a cauda na Taxi Índia. Certo, autorizado com cauda na Índia, azul 4069 chamará para o táxi. American 980, cleared ILS, final report established and localized. Roger, cleared ILS, final report established, American 980. Azul 4069 na escuta? 4069 na escuta. Desconsidere a última instrução, aguarde para início do pushback. Aguardo o pushback, 4069. Para o táxi Gol 804 com 150 a bordo, 3 horas e 50 cabine. 804 confirma somente, alternativa? Alternativa cabine, Gol 804. Gente, táxi via Juliette. Alfa no ponto de parada 28, torre no 895, ajuste no 020, bom dia. 804, Juliette Alfa, 295, Bico 20, bom dia, 204. Escuta. Tá 9990, táxi via Índia, vai aguardar passagem de Boeing 737 da Gol no táxi via Juliette após ingresso parte 3. Vai aguardar, aguardando o ingresso da aeronave Juliette. É, a aeronave da Gol no táxi vai passar via Juliette, Juliette Alfa, a aeronave está se dirigindo para onde espera. Só vai dar passagem na nave da Gol e depois ingressa no Pátio 3. Vai dar passagem pro... e após 3, total. American 980, contact tower 118-995. Roger, switching tower 118-95, bom dia. 7, autorização São Paulo Guarulhos. Lumia 07, bom dia, chame na frequência do solo para cópia 121.9. 219. Tower, bom dia, American 980, established IOS Zulu, approach runway 28. American 980, bom dia, continue your approach to report to the field insight with your landing gear down and locked. Roger, we'll report the field insight with our gear down and locked, American 980. American 980 for your information, and the runway is wet, soft way of the field, and the estimate is ceiling 500 feet. Okay, 500 feet. Can you say the wind, please? 20.8, 8.9.5, 5504, 9.6.7. Autorizado Guarulhos 360, Cruz Luna 6, decola 28, primeira curva esquerda, Dael, Leda, Bridge. Controle 208, 1895, tração 2504, Golongo 607. Autorizado 715, 7 latis, outro como possível autorização Brasília, se puder informar a subida só. Feito Guarulhos 5, Brasília, Arboa, Elefa, chame 121.9 para cópia. A gente vai mudar a pista para 1.0. Pediu que saia só uns 2 minutinhos para a gente definir. Ok, menos. 320 para 0.0 para 3.8.5.9. Fala, Gol 9.04. Prossiga. Pode confirmar o vento para o Gol 9.04? O vento no momento tá de través, través sul. Tá variando entre 1.60 e 2.009. Recente, processo 28, 2.04. Solo, gol 1.607. Gol 1.607, prossiga. Confirme a pista, vai mudar? Afirmativo. A gente só tem mais um pouso e uma decolagem da 28, provavelmente. E vai ser modificada a pista. Tá ok, foi pago a 28 pra gente, então consideraremos a Dael na 10, é isso? Aguarde, isso é daqui a pouco. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Victor November Alpha. Victor November Alpha, confirme o local de estacionamento e qual cabeceira deseja decolar, da 17 ou da 28? Tio Vitor November Alpha, tá pronto, cópia? Vitor November Alpha para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 380. Decola da pista 17, primeira curva à direita, na saída da Leda Bridge, onde intercepta a aerovia Upper Zulu 16. Pode prosseguir até Bravo Hotel Zulu e conforme rota do plano. Controle de Salvador 120.8, torre 98.6, aciona 5503, Vitor November Alpha. Afirmativo. Decolagem da pista 17, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta a aerovia Upper Zulu 16. Até Bravo Hotel Zulu e após prossegue conforme rota do plano.